As duas peças fundamentais dos históricos neozelandeses de Killeen foram os irmãos David Kilgour e Hamish Kilgour. Começámos precisamente com o primeiro, o seu último trabalho, que se intitula End Times Undone. O tema foi o inicial e muito apropriado para estes tempos, Like Rain. E vamos continuar com o segundo, finalmente com o disco estreia a solo, depois de membro, integrante e também líder de várias bandas. Hamish Kilgour lança agora All of It and Nothing. Vamos ouvir Hullabaloo. É a Orelha Extra, primeira hora. Olá. Was left again. É o arranque para mais duas horas de Orelha Extra, canal auditivo suplementar com os irmãos Kilger. Primeiro David Kilger, de End Times Undone, e depois Amish Kilger, do seu álbum estreia-se All of It and Nothing, com este Hula Baloo. E vamos continuar com o regresso da série de singles com versões por Dub Mentor. Desta vez, Dub Mentor faz-se acompanhar do chinês Yan Jun, e a versão pertence aos Clash, o tema Guns of Brixton. Brixton. non-representatives. Can't you see how it demands? Orelha Extra, spreading the gospel around here. Radio Freedom. um dos temas dos dois discos dos Audio One, no caso An International Report, onde cada um dos músicos tem aqui o seu momento alto para demonstrar as suas capacidades técnicas e criativas. O tema foi Two-Way Street, for Roscoe Mitchell, e falamos individualmente de Jason Adasiewicz, Jep Bishop, Josh Berman, Tim Daisy, Nick Macri, Nick Mazzarella, Jen Paulson, Dave Rambis, Mars Williams e a liderar tudo isto, Ken Vandermark. Oh my gosh! Orelha Extra, vemos com os ouvidos. Orelha Extra, ainda a primeira das duas horas habituais, com os canadianos Tops, o seu segundo longa duração, depois de há dois anos terem estreado com Tender Opposites. Desta vez este novo chama-se Picture You Staring e o tema foi Blind Phase. E vamos continuar com a Antibalas e um velho tema que a banda de Nova York toca já há alguns anos em concertos, agora finalmente em edição física, através de um disco de vinil, 7 polegadas, o single Tattletale. Tem no lado A a parte 1 e no lado B a parte 2. Vamos ficar com a primeira. Para Antibalas, o single Tattletale. E na reta final da primeira das duas horas de Orelha Extra, também o regresso de Elizabeth Bernholz como Gazelle Twin. O novo álbum chama-se Unflesh, desta vez Antibody. Thank you. assunto. Orelha extra. Tentamos acertar na cabeça do prego. E vamos terminar a primeira hora de Orelha Extra com o regresso do projeto de Adam Wiltse e Dustin O'Halloran. São os A Winged Victory for the Sullen. O novo álbum chama-se Atomos e a música foi criada para o coreógrafo britânico Wayne McGregor e a sua companhia Random Dance. O disco, ou melhor, os temas do disco não têm título, apenas um número. Este é precisamente o primeiro, First, A Winged Victory for the Sullen. Thank you.

bianco, grida di insetti straziati. Mi svegliai con il sapore di metallo in bocca di ritorno dai morti, sulle tracce dell'incolore odore della morte, placenta di una pizza scimmia grigia. Spasimi, fantasma di amputazione. Ragazzi taxi aspettano di essere rimorchiati, disse Eduardo, e morì di un'overdose a Madrid. Treni di polvere bruciano attraverso circonvoluzioni rose di carne tumescente. Sprigionano flash orgasmici, evidenziano foto di moto arrestato. Liscio, lato, marrone accartocciato, per accendere una sigaretta. Rimase lì con una paglietta del 1920 che gli aveva dato qualcuno. Sommesse, parole, mendiche cadevano come uccelli morti nella strada buia. No, no, no, non più. No mas. No mas. Un mare palpitante di martelli pneumatici. Nel crepuscolo bruno-violetto, contaminato dal marcescente odore metallico dei gas di fornia. Giovani facce di lavoratori vibrano, sfocate in gialli aloni di lanterne al carburo. Tubature spezzate a vista. Stanno ricostruendo la città. Lei a noi distrattamente. Sì, sì, sempre, sempre. È comunque una mossa sbagliata per l'ala orientale. Se lo sapessi, sarei bellissimo. Foi um espetáculo criado para, perdão, para ser interpretado ao vivo por três italianos: Antonino Massilotti, o ator e também o live performer. A música essa pertence a Michela Coppola e Anacleto Vitolo. Espetáculo esse para comemorar o centenário do nascimento do grande escritor norte-americano William S. Burroughs, que se comemora precisamente este ano. Deram nome ao espetáculo e ao projeto de Algebra del Bisogno. O disco vem assim intitulado também. E no início desta segunda e última hora de Orelha Extra ficamos com Lala Orientale. Todos os textos são do livro The Naked Lunch, de William Burroughs. Estão assim dadas as boas-vindas à última parte de Orelha Extra. Prosseguimos com um dos grandes discos de 2014, o estreia para XX Rips. Já começámos a semana passada a divulgação para o primeiro álbum para as XX, Mary Timony, Betsy Wright e Laura Harris. Chama-se Rips. Mais dois temas a soarem por aqui hoje: Waste Your Time e You Fell Apart. Keep on making. Displace some love here. Alexander Tucker e Daniel O'Sullivan são os Grumbling Fur do seu último trabalho, Preternaturals. Ficamos mais uma vez por aqui com Lightning Sisters e de regresso Scott Walker, desta vez aliado a Stephen O'Malley e Greg Anderson, os Sun. O álbum chama-se Soothed. Mais um tema a rodar por aqui, já de seguida, Bull. Won't miss the trees, miss the bees, won't miss the bees. The leaping like a river dancer's nuts, the stuttering like a tapir nosher's futs. Miss the wind, so no banners snapping. Miss the ashes, we grab the Wednesday. Miss the sun, welding skin to armor. Thank you. Mix up. Artistas incoerentes, canções contraditórias, temas conflituosos, sons em delírio. Orelha Extra, um cozinhado desconexo, de Fernando Pedrita. Dusty mesa, a looming shadow grows, hidden in the pausing creosote. In the hushing dusk, under a swollen silver moon, I came walking with the wind to watch the cactus bloom. Twines the spines up slowly toward the boiling sun, and when I touched her skin, my fingers ran with blood. Oh, rise with me forever across the silent sand, and the stars will be your eyes, and the wind will be my hand. My hand. Hunger haunted me, the looming shadows danced. I fell down to the thorny brush and felt a trembling hand. And when the last light warms the rocks and the rattlesnakes unfold, the cats will come to drag away your bones. Twines the spines up slowly toward the boiling sun, and when I touched her skin, my fingers ran with blood. Oh, rise with me forever across the silent sand, and the stars will be your eyes, and the wind will be my hand. My hand. Andrew Bird e o seu álbum, só com versões de temas da Handsome Family. Things Are Really Great Here, Sort Of. Desta vez foi Far From Any Road, Be My Hand. Segunda e última parte de Orelha Extra com Fernando Cabrita. De seguida apresentamos por aqui dois projetos da editora portuguesa AVNL Records. Primeiro vamos ouvir do disco que tem só três temas, chamado Tapes. Vamos ficar com Tape 3 para Drive. São dois projetos portugueses de Tombanela, editora portuguesa, AVNL. Primeiros Drive de Tapes foi Tape 3. E de seguida soube por aqui o residente em Berlim, Diogo Correia, e o seu projeto Marie Dior, do último álbum Good Night. Vamos ficar com California Dublin. É também o final da Orelha Extra de hoje. Possivelmente depois soará por aqui ainda o Zweihawk de Shriek. Bye bye.